toda sua. Faça o que quiser de mim, me use, me lambuze, mas me faça delirar. A noite é nossa. Faça uma proposta indecente, eu tô tão quente, tô carente, vem me amar. Me leva pro banheiro, debaixo do chuveiro, na sala, na cozinha, em nossa cama. Mas por favor me ama, quero chegar no topo do prazer. Quero amar você. Eu quero amar você.